meu, tu não sabe, minha música saiu. Tô chegando em casa agora, vou mostrar pro negão. Aê, negão. Se liga, vou logo te mostrar. Meu papo é reto, objetivo, se não quer sai fora. Mozinho, se errar comigo, aí tu se prepara. Não vem com essa de 50 pra pagar a dama. Se me trair vai pegar fogo, tua pu é a cama. Ah, tô mulher pra te fazer sorrir, mas te faço chorar. Não é e não admito vacilo, tá? Disposto a arriscar, se tenta vacilar. Minha resposta é dedo no gatilho. Sou mulher pra te fazer sorrir, mas te faço chorar. Não é e não admito vacilo, tá? Disposto a arriscar, se tenta vacilar. Minha resposta é dedo no gatilho. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Objetivo, se não quer sai fora. Mozinho, se errar com...